Plus. Hello. É, oi, e eu tô rouco, então se você não reconheceu, eu sou o Darko. É, eu vou resolver falar um pouco mais alto hoje pra compensar. Se bem que a gente tem um robô agora escravizado trabalhando pro Darko, ele não vai mais precisar ficar 40 horas editando, que agora o robôzinho aumenta o volume. Pois é, é o nosso robôzinho chamado AGC, ele faz as coisas pra gente. É, eu vou mó furada esse negócio de pedir interatividade às pessoas que ouvem isso, né? Mas vou tentar de novo. Mandem sugestões pro nome do robôzinho escravo que trabalha agora aumentando o nosso volume. Ninguém vai mandar. Claro. Mas um ou outro vai botar no comentário, eu acho. Então... ou não, né? Porque, por exemplo, o Marquinhos teve leite condensado e ninguém falou nada. É, ninguém falou nada. Então tá. Mas assim, quem sabe uma pessoa manda, né? O nome italiano pro nosso robô. Vai sem perder tempo. Go, go, go. Fairy Tail. Como foi Fairy Tail da semana, Live Joe? Eu não li Fairy Tail da semana. Eu não li Fairy Tail ainda. É um sério problema estar rouco, porque, tipo, metade do review sou só eu que falo e vocês não ficam ouvindo essa voz de gatos, de patos ganhados. Pra ele descansar, os que eu tiver lido, eu falo sozinho. Pra compensar e pra ele descansar um pouquinho. Então, basicamente... Ah, olha só, é porque dessa vez eu tô com um scan horrível, né? Quem baixa o Fairy Tail em inglês percebeu que tá realmente complicado conseguir o scan 83. Então, foi um scan meio cinza, né? Meio não, é completamente jornal o negócio. Mas sabe o que é legal? Nessa tradução, sabe o geral? Eles chamam ele de Gerard. Que isso, gente? Que outras pessoas que pegaram? Será que vai ser assim sempre agora? Não, né? Não sei, eu não li ainda 84. 84 tá pra sair aí. Que medo, eu vou continuar chamando ele de geral, que Gerard, caramba. Geraldo. E aí, aquele líder lá do conselho tá tentando convencer todo mundo a usar o satélite Ultra Motherfucker que vai explodir todo mundo. E falta só mais uma pessoa, concordou? Falta só mais uma pessoa pra que ele consiga explodir tudo. Só que ele tá uma coisa interessante. Quando ele falou, just one more, só mais um, cortou pro geral falando exatamente a mesma coisa. Só mais um. É. Eu entendi. Ah, tá. Tipo, foi só uma piadinha de um truquezinho narrativo. Não que ele tem algum tipo de poder telepático e alguma ligação com o cara, né? Na verdade, não. Porque, tipo, uma mulher, uma pessoa que tava lá falando com o geral, perguntou, ué, você falou alguma coisa, geral Samar? E ele falou, não, você tava pensando alto. Estranho isso, né? E tem alguma ligação telepática com o cara, será? É, ou talvez ele tenha algum espião por lá, alguma coisa assim, que esteja ouvindo. E passou por ele como? Via ponto eletrônico, Bluetooth? Não sei, né? Se eles têm um satélite mágico que vai explodir tudo. E aí aquela tiazinha da água, a que vira água, começou a explicar sobre o Xerath, quem é Xerath, o que acabou dominando no geral. E a gente descobre que Xerath tem ligação com alguns casos antigos que eles lutaram contra um demônio lá e tudo mais, que esse demônio, ele era um minion de Xerath. Então parece que esse Xerath vai ser o vilão de Fairy Tail, pelo menos um grande vilão. Talvez não o grande vilão, mas um grande. Ou pelo menos aquele que vai ficar voltando de tempos em tempos pra poder encher o saco. É, o Orochimaru de Fairy Tail, que tá aqui, ainda não reviveu, ele tá querendo ser revivido. E aí bate um papo sobre quem é ele, blá blá blá, blá. E sobre os amiguinhos dela. E aí tem uma coisa interessante. O amiguinho morenão dela, ele, um cara de maluco, ele escutou tudo e falou, o que você tá falando? Como assim? O geral mentiu pra mim, você tava certo o tempo todo, eu acreditei nele, ah, sou idiota, ah, ah, ah, aí começou a gritar. Aí tem uma página não traduzida, não tem muito, que é um flashback do geral falando alguma coisa pra ele, talvez algo do tipo, a Erza nos abandonou, sei lá. Agora, eu juro que eu dou R$1 milhão pra quem me responder por que diabos não traduziram essa página, esqueceram? Acho que, sei lá, não conseguiram traduzir. Por que eles falaram tão complicado ali? Visitaram um poema de Shakespeare em japonês? Não sei, vai ver alguma da... Porque agora eu tô estudando dialetos antigos japoneses, né? Que eu tô fazendo a monografia da Otsu. Você tá fazendo a monografia da Otsu? Depois eu explico. E aí acontece, eu tô estudando umas coisas, eu descobri que você sabia que a escrita japonesa é muito mais complexa do que você pode imaginar? Por quê? Não sei, porque é baseado em caracteres, baseado em outros caracteres. Que foram... tem uma que é baseada num caractere chinês, que é metade dele. Que aí deu origem ao katakana, por exemplo, entendeu? Ela é metade de uma língua chinesa. Eu sei disso. Então vai ver, eles falaram nisso, né? Na outra metade da língua, entendeu? Por algum motivo misterioso, né? Só pra dar um charme. O sem queixo lá, o que gostava da Erza, que perdeu o queixo e botou um queixo metálico no lugar, falou que ele já estava sabendo de tudo. Ele estava fingindo que acreditava no geral, mas na verdade ele já estava sabendo que tudo que acontecia. Olha, isso daqui é ele, como ele seria hoje se ele não tivesse perdido o queixo. Por que que ele é um desenho do Maurício de Souza? Bonitinho, né? E aí eles se abraçam e tem um momento feliz. A Erza deveria se chamar Elza nessa tradução? É possível, né? Porque o nome dela é Erza. Não, porque chamou o Geral de Gerard e não chamou ela de Elza? Não sei. Não, o Natsu correu atrás do rap, lembra? Ah, tá correndo ainda, tá. Esse capítulo não foca nele, né? No final falam dele. Ele foi pra lá. E aí o Queixo de Ferro fala, pô, então a gente vai fazer o seguinte, vamos juntar todos nós que somos magos poderosos e vamos dar um pau no geral. Só que eles falam, mas assim, a gente vai precisar do Natsu, porque o Natsu é muito forte. E a gente tem que parar ele antes que ele comece a bater nos nossos amiguinhos, porque ele não tá sabendo de nada. E aí o Natsu corta pro Natsu, o Natsu tá lá no quarto dos gatinhos, da tia que gosta de gatinhos, procurando rap. E aí ele pega um troço de gato, uma cabeça de gato que tá lá, e enfia na cabeça, não consegue mais tirar. E aí chega o tio Lego, e aí o Natsu vai lutar com cabeça de gato contra o tio Lego. Ou seja, semana que vem capítulo filler, que não tem nada a ver com a mitologia, só pra dar um pouco de uma risada, né? É, e no final eles falam, pra ser continuado no capítulo 84, Natsu Neko Fight. Natsu Neko. O traço desse autor tá melhorando, né? Tá bonito. Evoluindo, tá. Era um pouquinho mais amador no começo, assim, era bonito, aquela coisa meio One Piece, só que era um pouco, não sei, mas tá redondinho, tá bonito, assim, tá mais harmônico. E conforme vai passando, você percebe que rola primeiro umas coisas de One Piece, depois um pouco de Bleach, depois um pouco de Dragon Ball. Agora tá conseguindo fazer um dele, né? Agora tá conseguindo misturar tudo com o Maurício de Souza e fazer o dele. Ele andou dentro da Turma da Mônica. Hatsukoi, depois que os três, o Zatsu, o Sogabe e o... Qual era o nome do terceiro? Rápido? É o nome dele? Não. O cabeça de capa, o cara de capa. Não sei o nome dele, é capa face, né? Kusuda. Foi o Zatsu Mamoru, o Kusuda. Eu não lembro os nomes de Bleach, vou lembrar dessa merda aí que tem com 1 milhão de personagens, pô. Tá sacanagem com a minha cara. E o Sogabe, eles resolveram viajar pra deixar de ser emo, resolveram fugir de casa e, sei lá, acampar nas montanhas. Só um detalhe importante, essa semana teve Hatsukoi de novo, hein? Tá continuando. Tá continuando. Acabou ainda, hein? Apesar de que esse arco tá juntando muitos personagens. As suas orações ainda estão dando certo, continue rezando. Mas esse arco tá juntando muitos personagens. É só um arco, vai ter outro depois, tranquilo. Essa coisa de juntar os personagens pra dar um final, sabe? Dá medo. Não vai acabar. E aí as pessoas da sala dos três sentiram falta deles, né? E começaram as meninas a conversar. Pô, será pra onde que eles foram? Começaram a ficar preocupadas, né? Aí o seu cabo que ficou responsável por levar a comida deles. Que ele levou 45 barras de chocolate. Dos meus, esse. Eles eram, como assim? Você quer que a gente passe dias comendo apenas barras de chocolate? Eu comi chocolate. Eu tenho almoçado chocolate faz um tempo já, como eu tô gordo, bonito, saudável. É claro, super gordo, bonito, saudável. E as meninas se juntam pra ir atrás dele, né? É a Enomotokei, a tia que pinta, a complexo de irmã e a eu gosto do irmão do cara feio. Tá bom, né? Enquanto o cara feio gosta de mim. Mas pelo menos uma reação é só comida. E pronto. Pipoca, ameixa, o nome dos caras. Ah, é. Esses nomes aí são frases muito grandes, não é pra decorar também. E o, inclusive, o irmão, um aluno que fugiu, era o cara que a tia gostava, né? Começando a realmente aparecer muita gente aí, né? Muito crossover. E aí o irmão feio, que é o irmão do cara que fugiu do Zaitsu, aparece também, elas começam a pensar num plano, eles conseguem traçar o lugar onde eles estão pelo GPS, celular de um deles. Talvez esteja acontecendo isso nem porque tá acabando às vezes, mas porque deve ter sido até a pressão editorial, vai ver? Eles estavam achando que essa história de ter histórias muito, cada capítulo focado em uma galera diferente, e o povo não tava difícil pro pessoal se fidelizar. Então resolveram mudar talvez o foco pra ficar uma coisa mais turminha. O que fica interessante, porque todo mundo junto, a gente já tem muitos personagens profundos e bem desenvolvidos a esse ponto. Se juntar todo mundo tá ótimo. É, fica como se fosse uma novela do Manuel Carlos, só que boa. E aí eles pegam as cartinhas, começam a pensar se eles não se suicidaram, não sei o que, e tentam ligar pra ele, ver que aqueles três atenderam, né? Que um deles atendeu, aí o outro falou, cara, você tá fugindo de casa, não atende o celular, seu idiota. Ele, tá bom. E tá levando o celular, né, pra começo de conversa. E aí eles perceberam que os três estavam juntos, pegaram o GPS e pegaram um trem pra ir atrás deles. Só que aí eles começaram a ser perseguidos por um monte de cachorros. Meu Deus. Enquanto elas estavam no trem indo a uma direção, eles viram eles correndo de bicicleta na direção contrária, sendo perseguidos por um monte de cachorros. Quem tá gritando por ele é a referência? É, a Enomotokei. Que evolução, né? Ah, é, porque o Feozão fez maior coisa pra ela. Falou, cara, ele é seu amigo, ele pode ter dito que te odeia, mas você ainda tem uma coisa pra dizer pra ele. Então vá atrás dele e diga essa coisa, porque você pode nunca mais vê-lo. Meu Deus. Ih, cara, no final não, né? Tudo isso, não sei. Ai, meu Deus, fiquei com medo agora. Não foi muito dramático, não, foi só um pouquinho. E aí... Não... Vai ter mais uma. Vai ter mais uma, tá aqui no final, próxima edição, vai ter mais uma, galera, continue rezando. E aí mais três foram atrás deles, porque... das meninas, porque as meninas também se perderam. E aí foi atrás deles os dois irmãos mais velhos de duas delas e o irmão mais velho do Zaitsu, Mamoru. Então todo mundo começa a mandar cartas pra Jump? apoiando o Hatsukoi. Não coloquem os seus endereços, porque eles vão saber que vocês estão baixando ilegalmente essas cópias pela internet. Pois é. E vão processar vocês. Mas peraí, eles vão traçar o IP, pô. Não, mandem cartas pelo correio com o endereço fantasma. Ah, tá, tá bom. Entendeu? O japonês gosta de receber cartas. Às vezes não usa muito computador, não, porque é muito difícil escrever aquilo no teclado. É, procurando na internet algum endereço aí em kanji, sabe? É, e manda e apoia, só não conta onde vocês estão comprando. Fala que vocês compraram, sei lá, em alguma loja em Akiba. Descubra o nome de uma loja em Akiba. Naruto, vai, fala, pelo amor de Deus. Minha garganta já tá doendo. É, Naruto foi mais papo, né? Mas o capítulo foi muito bom. Gostei pra caramba de Naruto essa semana. Depois dos três, dos dois irmãos e o cara de Hunter estarem lá debatendo o que eles vão fazer, né? Eles ainda não decidiram. Eles resolveram. Estão enrolando um pouco mais. Mas mesmo assim, o capítulo foi muito bom. Quer dizer, eles realmente revelaram que a gente sabia que iria ser revelado, só não disseram ainda exatamente como, né? É, eles falaram, olha, o Itachi, ele realmente queria ajudar Konoha. Agora, pra você entender isso, eu vou ter que parar e explicar a origem de Konoha. Aí nos 5 capítulos de flashback, aí depois eu conto. Ou seja, eles ganharam assim mais um mês, 2 meses, só pra ficar com inveja do flashback de Bleach e quiseram entrar também no turnback do pêndulo deles também. Aham. Uhum. E aí... com muito menos estilo, né? Totalmente. Sabe, não tem poder nenhum. Mas o capítulo foi ótimo. E a gente, enfim, continuou blá blá blá lá do Madara, do refrigerante lá, do Dolly com o Sasuke. E ele revela, então, que realmente o Itachi era bonzinho. E ele... bonzinho assim, né? Ele só fez o que fez porque... é, seguindo ordens do alto escalão de Konoha. Eu achei isso bem incrível. Pois é. Mas a metade do capítulo foi o Sasuke dando surto emo, né? Não, não vou acreditar em você, meu irmão é malzinho. Aí ele lembra do irmão sorrindo. Não, meu irmão é malzinho. É, tipo... não, porque... você imagina, né, cara? O cara viveu a vida dele toda focada nesse propósito. Ele ferrou ele todo. Ele acabou com a vida dele, os amigos dele. Tudo que ele tinha por causa disso. De repente a gente descobre que foi em vão. Que o irmão dele era bonzinho. Como assim, né? Então, dá pra entender a confusão do Sasuke. E aí, o Madara, enfim... diz isso, que o Itachi, ele fez o que fez por ordens de Konoha, e pra o Sasuke poder entender o que realmente significou isso tudo, ele tem que voltar no tempo e contar pra ele detalhadamente a fundação de Konoha. Então começa um flashback, aí ele falando de uma era lá de guerra, tipo, rapaz, tinha duas famílias que se enfrentavam, blá blá blá, e uma dessas famílias era os Uchiha e a outra... na verdade não eram duas famílias que se enfrentavam. Nessa época não existiam países, não existiam essa divisão que existe hoje em dia em Naruto, e eram apenas os clãs. Então, por exemplo, o clã Hyuga, o clã Uchiha, o clã Abarame, cada clã tinha o seu próprio território. E eles viviam em guerra, todos esses clãs. E tinham dois clãs que eram muito poderosos. E esses dois clãs... eles vendiam, né, o poderio militar deles, tal, pra quem pagasse mais, etc. E aí tem o Senju e os Uchiha, que eram os mais poderosos, sendo que o líder do Senju é o que viria a se tornar o primeiro Hokage. Eles lutavam. Naquela época, tudo que eles faziam o dia inteiro era lutar entre os seus clãs, viviam brigando, né, até o dia em que o Madara enfrentou Senju Hashirama, que é o primeiro Hokage. É, e ele é o líder do Senju, sendo que nessa época o Madara tinha conseguido se tornar líder dos Uchiha, porque ele foi o primeiro a despertar o Mangekyo Sharingan, porque ele matou tanta gente, matou o irmãozinho e comeu o irmãozinho, sei lá, e ele conseguiu despertar o Mangekyo. Não sei se ele foi o primeiro mesmo a despertar esse Mangekyo, enfim. Mas o engraçado é que ele usou, pelo menos eu li um scan em português. O Itachi falou que ele era o primeiro, que ele foi o primeiro a despertar, não falou? Não lembro. Só sei que, eu não sei se nesse scan em inglês tá claro isso, mas no que eu li, ele fala alguma coisa sobre negar a capacidade dele de morrer. Ele usou o termo negar, assim, então eu achei legal porque lembra um pouco... a minha teoria. É, corrobora de novo a sua teoria, né, de que o Madara é irmãozinho da Orihime. Mas enfim, tá cada vez mais claro realmente que o poder do Mangekyo é alterar a realidade, blá blá. Não do Mangekyo, né, o poder do Mangekyo é o supremo do Madara. É, o Mangekyo dele lá, né, claro. Enfim, não dá pra prever o que vai acontecer, porque, tipo, são informações que nem o autor deve saber, ele deve estar lá ainda em discussão por Skype com... mas assim, renovou meu interesse em Naruto, como há tempo já vinha, né, desde aquela luta, aquela luta chata, mal desenhada do Itachi com o Sasuke, então acho que tá um rumo maneiro. E o anime agora entrou filler, né? Entrou filler. Impressionante. Quer dizer, meu irmão falou, né, ele tá assistindo, ele falou que tava lá, o Naruto tava lá com treinamento lá pra fazer o negócio do... e para tudo, vem a Tsunade e manda ele uma missão. E o foda é que... espero que seja só uma missão, né? Não, o foda é que filha de Naruto é ruim porque ele foge completamente do contexto, da psicologia dos personagens, quando que o Naruto está se escondendo porque estão atrás dele. Ele precisa treinar porque ele é a última esperança. Quando que a Tsunade ia mandar ele em alguma missão, sabe? É completamente fora do sentido da série, né? Ninja que não falta Konoha. Sabe? Quem precisa ser ele? Não faz sentido, sabe? Ele tá ali considerando a luta, assim, não tem motivo pra ali naquele momento mandar ele alguma missão. Então, eu assisti também, não sei se tem alguma explicação pra isso. Os filhos de Bleach começaram também com o Capitão Novo. Você sabe, faz ideia de como eles acrescentaram isso? Parou a luta lá e eles voltaram pra escola? Eu dei uma lida. Não, tá mostrando. O primeiro, eu dei uma lida. Pelo menos o primeiro capítulo mostrou só o Capitão Novo, né? E a relação dele com aquele com a franja loura, que é o subcapitão de uma divisão lá, e que pode fazer as coisas ficarem mais pesadas. Então, a relação dos dois. Só isso, o capítulo todo sobre isso. Então, enfim, continuamos sem saber. Então, será que vai ser focado só não? Porque vai ter personagem que vai se transferir pra escola do Ichigo e não sei o quê. Pois é, parece que no próximo capítulo as coisas vão começar assim. Aí eu tenho que esperar pra ver. Muito curioso, realmente. Vou até baixar. Eu não vi muito do anime, vou baixar de vez esse capítulo só pra poder ver, de curiosidade. Então vamos lá, Tispaça. O que aconteceu? Já acabou? Não. É tipo, eles foram em direção ao templo, né? Pra saber qual é de minha irmã lá, o que, que o pessoal queria, que essa Sakura tá lá dentro e tudo mais. E aí eles foram conversando e o Chorão falou que ele iria encontrar com a Sakura que esteve com ele todo esse tempo, desde os 7 anos de idade. Que isso, gente? E que provavelmente ele imaginava que o tempo lá dentro está totalmente parado no dia, em um dia em especial, que o tempo lá dentro está parado. Então eles foram seguindo, andaram por uma escadinha e tal, e chegaram num lugar que tem tipo umas cachoeiras. Descreva isso. É Durango, no México, onde estão gravando Dragon Ball. Não tem essas plataformas de pedra redondas? Só não tem água lá. É, tem umas plataformas de pedra com umas aguinhas escorrendo e escadinhas. É cenário do show da Xuxa novo. E a água está completamente parada, sabe? A água não está mexendo, ela parou no tempo, paralisada. Caramba, pra você ver como a dengue tá chegando overseas, né? Estão abordando o problema da dengue até no Japão, incrível, né? O mundo inteiro se solidarizando com o nosso problema de dengue. Muito bom. Realmente, o templo do mundo Clow é um grande foco, né? Dengue, né? Agora, no próximo capítulo, eles vão estar lutando com um mosquito da dengue gigante. Eles vão ganhar novas armas, que aquela arminha de fumacê, uma pistolinha de fumaça. Muito incrível, muito bom. Tô aqui, é o J-Cash apoiando a iniciativa do Clamp de luta contra a dengue. Muito bom. E aí o Chorão vai explicar como é que é essa história de que essa Sakura tava com ele o tempo todo. E a Sakura, como ela era muito, ela tinha um poder mágico muito grande, ela era candidata pra ser a nova sacerdotisa. E o Chorão fala que a Sakura tava com ele o tempo todo. E aí, o que você acha? Entendi, essa Sakura é outra? Não é que tava com ele, que sumiu? Blá, blá. Não, essa Sakura é outra. Essa Sakura que tava com ele, que apareceu, era uma clone, né? Essa, pelo visto, é verdadeira. Então, no caso, é a verdadeira que cresceu com ele, que teria sido, enfim, ido pra algum lugar e substituído por essa clone? Pois é. Agora, quando foi substituído pela clone e tudo mais, a gente não sabe ainda. Porque exatamente também não, né? Porque é por conta do vilãozinho deles. O Fai perguntou, como assim tá com você o tempo todo, se você foi sequestrado? Estado criança e ficou mantido em cativeiro esse tempo todo. Ele falou que... Esse é o Chorão verdadeiro. Esse é o Chorão verdadeiro, não é o clone. O clone tá piradão, destruindo tudo. Não é o Chorão Screw. Não é o Chorão Screw. E aí ele falou que ele voltou, pelo que eu entendi, ele era mais velho, voltou no tempo pra ser criança, com o pedido da Yuko. E depois disso que ele foi sequestrado. Que bizarro. Ou então, essa é a explicação mais lógica. Ou então, sei lá, ele arrumou alguma forma mental de estar em dois corpos ao mesmo tempo e ter voltado pro criança dele ter vivido normalmente. Não sei. Meu Deus. Eu preciso ler isso algum dia pra poder tentar entender. O que ele falou foi que ele teve o tempo dele voltado por um preço, pela bruxa, né? Pela Yuko. E aí o Fai perguntou por quê. E ele falou pra que ele conseguisse recuperar a Sakura desse dia. Bizarro, bizarro. Rumos inesperados, isso. Tsubasa tava totalmente confuso. Eu tava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí eles deram umas explicaçõezinhas, que a gente começou a achar um chão, sabe? A gente começou a andar naquele chão. Começou a, pô, tá legal, né? Tá seguro agora, né? E do nada, tomba tudo. A gente começa a cair de novo. Elas se inspiram, assim, dando uma injeção de inspiração, assim, e elas saem quebrando tudo. Demais, né? E Tripunxholic, adivinha? O Honey-chan, morreu? Não, não morreu. Não, peraí. Se for sobre ela de novo, você vai pular. Claro que é sobre ela. Não vai falar. Não, tem uma coisa muito importante. Tem uma coisa importante pra Tsubasa. Ah. A Kohane é um clone. Não. Como eu falei, eu achava que a Yuko não tinha o poder de tirar o poder de pessoas, né? E o... A Yuko falou, não. Isso, o balanço não é o suficiente, vamos dizer assim. E aí a Kohane falou, é muito pouco. E a Yuko falou, não, é muito. Como assim? O poder dela é muito pro pedido dela, entendeu? O poder da Kohane... O poder que ela quer dar é grande demais. Pro que a Yuko pode dar em troca, no caso. Pois é. Então acho que a Yuko não pode tirar o poder das pessoas, porque ela teria que dar algo muito grande em troca que ela não tem esse poder. E aí ela fala com a Yuko que agora eles podem começar um novo dia e o passado nunca sumiria se aquilo fosse apagado. Você pode começar de novo agora, uma nova vida e ser feliz. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Pessoas se encontram e se mudam e crescem e evoluem. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Kohane, eu sei que você vai conseguir ensinar isso à tua mãe. E aí ela agradeceu. Ah, é uma coisa legal que eu falei. Achei fofinho isso. A Yuko falou, sempre que você precisar de ajuda, o Atanuki vai vir correndo te ajudar. E ela fala, mas eu já dei muito trabalho pro Atanuki. Ela fala, se o Atanuki não tivesse te conhecido, ele estaria triste e chorando agora o tempo todo. E falou que pessoas se conectam e ambos os lados ganham. Não existe uma união unilateral. Toda união, ambos os lados ganham. Então se você depende de uma pessoa, essa pessoa também depende de você. Apesar que isso possa ser de forma diferente. Enfim. E aí a Kohane... Aí a Kohane vai... Sai e vai embora, sai da série. Calma. Aí a Kohane, agradeceu e a Yuko falou, você não costumava agradecer, você tá aprendendo a agradecer, você vai ter muita chance daqui em diante de agradecer pessoas e ser uma menina normal. E ela agradece de novo. E aí o que acontece? A Yuko faz um... Eu amo esses quadros de poderzinho do Clamp com essas fumacinhas em espiral e desenhos e mandalas e coisas assim. Pois é, a Yuko faz um quadro de... Um quadrinho de magia e a Kohane entra no meio e o que acontece? A pena da Sakura sai do peito dela. Meu Deus! O poder da Kohane era a pena da Sakura. E aí acaba o capítulo com a Kohane nos braços da Yuko e uma pena na outra mão. Quer dizer que essa punheta chamada Kohane foi só pra tirar a porra de uma pena? Não, né? Eu ia ter feito isso em dois capítulos. Não, rola a evolução do personagem, do Atanuki, ela foi muito importante pra evoluir o Atanuki. E não evoluir ele com outros personagens mais variados, cada dia um vai lá e evolui um pouquinho. Ela e a Zaraki e o Arashi foram muito importantes pra evolução dele, sabe? E no final ela ainda era uma pena. Tá lá ainda, quer dizer, o próximo capítulo mais Kohane, meu Deus. Bom, enfim, Kohane, graças a Deus, morreu, desmaiou, vai embora. Gates, eu vou deixar você comentar. Tá bom. Eu não li Gates, mas who cares, né? Alguém leu? Não, né? Então, pelo amor de Deus. Então, teve uma criatura lá imensa, cara. Muito imensa. E muito preta. Caiu. Aí derrotou. Aí apareceu aquela criatura com muito nanquim em pé. Aí apareceu outro monstro. O monstro do Picasso. Os restos daquela criatura se juntaram e aí tinha um pedaço de barata, pedaço de peixe. Peraí, deixa eu ver isso, cara. Tem peitos e tem braços e tem cérebros. Meu Deus, é muito bem desenhado. É um quadro do Picasso. E aí pessoas e aí páginas com dois quadros, lógico, a criatura rosnando e atacando a outra. Peraí, não esquece do robozão, o homem com o suíte poderoso, foi ele que atacou e destruiu a criatura. Ah, ele destruiu o Picasso? Ah, tá. Aqui não dá pra entender mesmo, né? Destruiu. Aí agora uma página dupla só com isso, o monstro em pé destruindo, balãozinhos com duas palavras cada um. Me fala essa porra. Um tá morrendo há um mês já ali, né? É, que todo mundo quer que a luz acabe logo antes que o cara morra. Tá um mês lá que o cara tá morrendo, só segue antes de 15 dias mesmo. E aí os caras acharam que tava tudo bem e chegaram, né, pra dar um oi pro cara da armadurona. E aí... E o cara da armadurona falou, não acabou não, gente. Sai daqui, vocês vão morrer. Enfim, sexo que é bom nada, né? Bom, né? Ela tá saindo um carinha careca de dentro do resto do monstro. É um chinês. Com bigodinho. É a forma... Todo aquele monstro, todos aqueles monstros que vocês viram originalmente era esse chinês, que ele ia mudando de forma. Então o chinês da pastelaria, revoltado, totalmente estereotipado, mais luzes, mais nanquim, mais pretume, e o chinês peladão sentado lá. Olha, e não tem... Nossa, ele não tem sexo. Tem sim, espera a próxima página. Não acredito. Pera aí, no frontal do chinês monstro, para tudo. Vai abaixando devagarinho agora. Caramba! É estranho, né, cara? E é enorme! Meu Deus, como é grande! Caraca! Não, Gantz se superou. De tudo que eu já vi nesse mangá, foi a coisa mais bizarra. A hora que eu já vi criaturas. Olha! Não vou comentar mais, toma, devolve. Live Deus tá devendo ser impressionado com o meu frontal do chinês. Caraca, que bizarro, meu. Mas o que importa é que o cara do Switch enorme tá tentando lutar com o chinês, mas o chinês esquiva de tudo que. Todos os golpes dele. Até que ele corta o chinês no meio. Só que o chinês, mesmo cortado no meio, ele volta pelas tripas, ligado pelas tripas, e começa a lutar mesmo cortado. Tipo, ele se corta, mas mesmo assim ele ainda se liga, sabe? Ele tá ligado por tripas e por coisas assim, e as partes dele vão se mexendo ao mesmo tempo. Chuta o saco dele, ó, tá se protegido. E uma coisa legal, parece que o chinês ele consegue imitar os poderes do outro, que ele puxou um osso debaixo do braço dele, que é igual ao da Switch, né? E falou, agora é minha vez. Aí ele ficou fortão. Ai, que horrível, cara. Esse cara, meu Deus, esse cara fuma muita maconha de desenhar isso, cara. Não é possível, cara. E o negócio diminuiu, né? Sumiu. É claro, né, cara? Bomba, dá nisso. O cara tomou bomba. Então, galera, se você tomar bomba, leia Gantz essa semana, você vai ver o que acontece com você. E aí ele ficou fortão, imitou todos os poderes da Switch, e a luta tava para a par e termina quando voa o capacete, o chinês leva um corte no rosto, whatever, e termina quando voa o capacete do Switch, e a gente descobre que é o Shadow. Cara, o que você ia falar? Grande revelação, cara, capítulo de Gantz emocionante como nunca. Então prepare-se para ver um chinês com um no frontal impressionante, me impressionou, e uma grande revelação, o Shadow é o cara da armadura preta. Cara, olha isso. Igualzinho, cabelinho lá. Ué, o Thiago, na verdade, eu falei na hora de Bleach, né? O Thiago não renovou o contrato pra essa temporada porque o personagem dele tava mal aproveitado. Então ele recebeu o convite da galera de Gantz e foi trabalhar lá. Ele recebeu o convite de Gantz e de Psyrene. E ambos eram muito parecidos. Eu falei assim, não, mas Gantz tem mais a minha cara, mais denso. Então eu vou lá. Tem mais violência, sexo, coisas bizarras. Eu vou poder mostrar mais esse meu lado subversivo. É herói latino, sabe? Então eu vou lá. One Piece continua na bizarrice. Começa com o Luffy batendo uma pessoa que a gente não tinha visto. Cara, One Piece tá legal, cara. Esse capítulo de One Piece deu um gás, cara. Foi o Red Bull do One Piece. Que bom, né? Eu tava a fim de começar a ler dessa saga aí mesmo. Depois ir lendo os anteriores aos pouquinhos. Porque, bem, eles começaram lutando com caçadores de recompensa. Eles descobrem que na ilha tem muitos caçadores de recompensa, principalmente nas áreas centrais, que são as mais perigosas. Aí mostra o mapinha da ilha, o que cada parte é. One Piece tá virando Sketch Dance, né, cara? Tanto texto que você se perde. É porque tá no... Entre as lutas, o pessoal conversa muito, é sempre assim. E, bem, aí eles vão seguindo e tal, e chegam na casa da tia que vai botar o barco dentro de uma bolha. O que você achou dela? Olha a boca dela. Legal, né? Uma coisa meio retrô, né? Não é legal, lembra um pouco anime antigo dos anos 70, sei lá. Interessante. Pois é, e aí ela serve eles e tudo mais, e fala que ela já foi... Piadinhas, né? Piadinhas. E ela fala que há 40 anos atrás ela era uma pirata. Aí ela perguntou, quantos anos você tem? Conservada, né? Eles precisam ir atrás de um cara que mora com ela, né? E que é o responsável por colocar as coisas dentro da bolha. E ele deu uma saidinha. Você pode ir atrás dele, procurar eles pelos bares, cassinos, por aí. E o Luffy perguntou, a gente não pode parar e esperar aqui, né? Ele pode voltar. Não, porque, tipo, ele saiu há meio ano. Ele tá meio ano fora. Então ele deve estar por aí, bebendo, jogando. A noção de tempo deles lá é bem diferente mesmo. E aí eles ficam felizes que vão pro parque e tal, atrás dele. E aí ela fala que... Eles têm que tomar cuidado, porque esse lugar, você que não leu, é o seguinte: quando você começa na grande rota, você tem 6 ilhas iniciais. Você tem 6 caminhos que você pode seguir pela grande rota. Você escolhe um e segue. O Luffy escolheu a do meio, mas todas as outras rotas também tinham grandes piratas passando por elas. E o Luffy, ele é considerado o mais forte até agora da Red Line. Só que cada um dessas outras linhas tem um grande poder. Não da Red Line, mas a rota que ele seguiu. Mas cada uma dessas outras rotas tem um grande poder, um cara muito poderoso e tudo mais. Todos eles se encontram nesse lugar pra conseguir atravessar a Red Line. Então todos os caras mais poderosos do velho mundo, porque eles estão querendo pro novo mundo, do velho mundo estão ali. Todos os novatos mais poderosos estão lá, naquela ilha, naquele momento. Vai ser a batalha. E aí rola uma apresentaçãozinha de cada um deles, né? Que são muitos, eu não vou mostrar cada um, mas eu vou mostrando pra vocês esse momento que você achar interessante, ó. Tem um mafioso, o Capone Gang Badge, tem uma mulher cowboy comilona. Ele tava inspirado pra criar personagens, né? É, foi o dia de criar personagens. Que é a Jerry Lee Bonney, que é a glutona. Tem o Basil Hawkins, que era de uma tribo indígena. Tem o... Tem o Coringa. Tem o Stas Captain Kid, que é considerado mais... É o que tem a maior recompensa de todos, mais do que o Luffy, inclusive. O Scratchman Apple, que é um bicho feiozão. Que aparelho. É, com a roupa chinesa. Red Flag X-Drake, que é um zorro pirata. É o mais comum de todos, pelo visto. O Demon Monk. O Ronge, que é um cara gigantesco. Esses três estão juntos. Tem o Massacre Warrior Killer, que é um cara mascarado. Tem um mercador de drogas. Um rapper, né? É, um rapper que vende droga. Que é o cirurgião da morte. Surgeon, é cirurgião, não. Trafalgar Law. E isso são esses. E aí ele pergunta, como que esse cara conseguiu ficar, esse engenheiro conseguiu ficar meio ano por aí, andando com esse monte de gente poderosa, passeando. Ele pode estar em perigo. Ela fala, não se preocupe, porque ele é 100 vezes mais forte do que você. Que é esse cara, né? E aí semana que vem, o autor de One Piece vai coletar informação. Ah, meu Deus do céu. Eles não têm. Cara, eles têm um problema de arrumar desculpa, né? Sempre a mesma, né? Ou coletar informação, tá doente. Ele pegou uma tendinite de tanto desenhar personagem novo e tá dormindo, lógico. Coletar informação pra quê? Vai pesquisar onde pra esse universo? Vem toda a cabeça dele. Pois é, né? Não tem. Não tem embasamento histórico nenhum, caramba. Todas as referências que eles fazem a culturas, mitologias, etc., são sempre superficiais, né? É da cabeça do cara mesmo. É uma coisa que qualquer um de nós poderia ter inventado. Então. Você pega um nomezinho de uma mitologia aqui, um nomezinho de uma mitologia lá, joga ali porque achou bonito. Foi. Double Arts, você leu, né? Enfim, a gente tinha terminado, né, com aquela revelação surpreendente que a... Como é que é o nome dela? Que a Sui era ex do Kiri, né? Aí a gente tava até comentando que isso é meio incomum existe uma ex, mas na verdade ele ficou um pouco puto porque ela não é ex dele, assim. Ela meio que é ex de todo mundo. É, a mulher é uma piradona, cara. É, ela meio que... Ela na cabeça dela decide que ela tá namorando o cara, na cabeça mesmo dela decide que ela já terminou com ele. Na verdade não é bem assim. Tipo, ela acha divertido se declarar. Só isso. Não estar com os caras. Então ela se declara pra todo mundo e chuta logo em seguida. Ela se apaixona e tal, e ele e o Kiri não admite, mas ele demonstra, assim, mó ressentido com ela, né? É, que... porque ela confessou pra ele 3 vezes e chutou ele 3 vezes. 3 vezes ele meio que caiu, né? Então ele é muito otário, tá se sentindo muito ruim, né, com isso, e ela não tá nem aí. E aí revela um pouco daquelas habilidades, ela começa a explicar um pouco das habilidades sobre-humanas dela, e confusas, né, que eu não gostei, e explica um pouco, que ela diz que nesse mundo tem três raças, né, de pessoas, ou quatro? São 4 raças. 4 raças principais de pessoas desse mundo, e uma dessas raças é uma raça de guerreiros. Como é que é o nome da raça? Naguin, são os Naguin. Só que ela faz parte dessa raça, só que aparentemente essa raça desse mundo, ela se dissipou muito, se misturou. Não, parece que todas as raças desse mundo rolou uma miscigenação, né? Não tá mais muito dividido, e ela é uma Naguin de sangue puro, ela é descendente direta dos caras, ela não tem miscigenação no sangue. Então, ela sabendo disso, sabendo que o destino dela, né, é ser uma guerreira, é o Natsu? Não, Natsu de... tô misturando Arteio. Tudo. O Kiri, Natsu. O Kiri começa a contar, né, pra ela que ela, a Sui, desafiou todo mundo da aldeia, todos os mercenários, todo mundo. Primeiro ela venceu as crianças, depois os adultos, depois começou a lutar com mercenários, viajantes. E aí acabou as pessoas pra ela lutar. E ela tá querendo... E deu a graça também, né? E ela quer ficar poderosa, que a meta da vida dela é isso, ficar poderosa, porque, enfim, é o que ela tem que fazer. Ela falou que o único que ela nunca venceu foi o Kiri. Aí vira a ela e pergunta pra ele, ué, então você é muito poderoso, muito forte. Aí a Sui pula no pescoço do Kiri e fala, é porque ele foge de mim todas as vezes, porque você não me enfrenta. E agora ela quer rapar fora ali da cidade, porque ela quer achar novos desafios, né? Só que aí rolava um festival e o Kiri, falaram que na organização desse festival, o Kiri é o mais útil de todos. E no processo acabou explicando qual é o poder do Kiri. É um deles, porque na verdade tá rolando um mistériozinho, porque aí a Sui comenta do tal poder misterioso que o Kiri tem, fala com ele, como é que você não contou pra ela ainda e tal, e ela fica perguntando qual poder é esse e tal, e um deles pelo menos é revelado, rola um mistériozinho e tal, mas pelo menos um deles é revelado. Na verdade, dois, né? Dois, porque na verdade sim, descobre que esse poder de cura que ele tem não funciona só com o Troy, né, com a doença. Aparece um cara agradecendo ele porque ele curou o resfriado da filha dele. Ele consegue curar doenças, consegue revitalizar pessoas só pegando na mão. As pessoas aí até a Alice dá conta, não, realmente, não só eu fiquei curada, como eu me senti muito bem quando eu tô com ele. Então realmente ele consegue, a pessoa que encosta nele, ela se sente melhor, ela fica mais viva, dá um gás na pessoa, assim, ele é um anabolizante natural. E eu adorei o outro poder dele. E o poder dele é o seguinte, a pessoa que encosta nele, a força dos dois é duplicada, é como se fosse uma pessoa só com a força de duas pessoas. Na verdade, ele segurando a El. Então, ele tem o poder dele da El, e a El tem o poder dele da El. Ou seja, os dois juntos têm poder de 4 pessoas. Então, se 10 pessoas, e tipo, se alguém pegar na mão da El, o poder dessa pessoa vai ser somado ao deles também. Então, cada um deles vai ter o poder dos 3. Então, ele multiplica poderes. Se 10 pessoas derem as mãos, cada uma dessas 10 pessoas vai ter o poder de 10 pessoas, então vai ser o poder de 100 pessoas. E aí ele é útil no festival justamente por isso. Aí tem que mover uma construção imensa, enorme. É uma sequência muito, muito maneira mesmo. Em que ele vai revelar, rola todo um suspense. Aí todo mundo se dá as mãos e levanta parada. Ela olha espantada, eles levantando aquilo imensamente e tal. E aí ela fica super espantada. E a mãe dele falando que não sabe explicar por que aconteceu isso. Ela só ficou grávida dele. Ela assistia muito bem quando tava grávida dele. E depois que ele nasceu, ela ficou um pouco pra baixo, né? Não, depois que ela nasceu, ela percebeu que os objetos eram um pouco pesados. É tipo Vegeta que treinou em gravidade, né, aumentada. E ela não sabe explicar, ninguém sabe explicar por que e tal. Uma outra coisa legal nesse capítulo é que mostrou como é que eles fazem pra ir ao banheiro, fazendo as suas necessidades. Ele coloca fone de ouvido pra não ver os barulhos. É, eu acho maneiro, cara, em alguns mangás, né, principalmente por causa disso, né, porque tem algumas outras revistas em quadrinhos, alguns filmes, algumas coisas que tem esse tipo de situação, só que eles não abordam todos os problemas que uma situação dessa pode causar. E esse mangá aborda tudo, inclusive essa parte. Uhum. Bem legal isso. E foi um capítulo bem redondinho mesmo, muito bonito, bem legal. E no final, pro próximo capítulo, fala que vai acontecer uma reviravolta, vai acontecer alguma coisa muito grande. É, tipo, esse capítulo foi mais de explicações, apresentação de personagens de novo, bem legal. E agora no próximo o bicho vai pegar. É, o capítulo termina dizendo, ah, eles foram dormir sem saber o que queria acontecer de grande amanhã. Espero que não seja só mais uma gazela aparecendo, né? Só vai ficar meio repetitivo. Acho que não, agora acho que eles vão tomar uma linha. Tá legal, né, cara? Revelaram poderes legais, interessantes, no momento certo, sem deixar a gente perdido por muito tempo, a gente ainda tá meio perdido. É, não, tô revelando as coisas a conta gotas, mas tá legal, o interesse tá se mantendo, continua bem interessante esse então, tá na hora de tomar um rumo, entrar numa saga um pouquinho mais longa, com alguma ameaça realmente é notável, né? É, provavelmente agora deve entrar uma saga que deve durar aí uns 10 capítulos, alguma coisa assim. Piscirico. Piscirico também foi muito melhor. Essa semana eu gostei muito de todos os mangás da semana que eu li. Isso é, foi muito bom. Os capítulos dessa semana são tão legais, tão movimentados e tal. O Piscirico tá muito bom mesmo. E a gente vai ficar sabendo qual é o tal plano deles, né? Então, enfim, começa o... Na verdade, o plano do Boro, né, era nada mais do que pequenininho no pedaço dele, né? A única coisa que o Boro falou foi a gente ter que pegar a máscara dele. É, não teve muito plano, lógico. Tipo, rolou todo um suspense. Quem planejou o resto foi todo mundo. É, na verdade, enfim, basicamente é isso. O que o Boro sugeriu foi que alguém tinha que distrair o minhocão gigante lá pra que os outros pudessem roubar a máscara do Tatsu, porque ele deduziu que a máscara do Tatsu tem algum poder, emite alguma frequência que repele aquele monstro. Então, o único jeito deles saírem dali é pegar a máscara. Então, basicamente é isso. Vai a guerra vira pra Mami e fala que agora é minha vez de proteger, entendeu? Agora é comigo. Tô cansado de ficar aqui sem fazer nada, ficar aqui esperando você me salvar. E eles montam um plano. É, eles montam um plano dele. Ele e o... Enquanto a Mamiya vai pra poder distrair o Miocão, ele e mais alguém, que aí qual é o nome dele aqui? Asaga. O Asaga se oferece pra ir. O Oboro quer ir junto. Ele falou, é o meu amigo, mas ele tá malzinho e eu tenho que enfrentá-lo. É, tipo, ele se conformou que agora não tem mais nada do amigo dele ali que ele quer matar. Mas aí, o Aguerra dá uma lição de moral nele e fala, que isso, cara? Você perdeu a esperança, sabe? Como assim? Teu amigo tá lá dentro ainda, pode ter alguma coisa ainda. Aguerra falou isso depois. O plano é o seguinte, a Mamiya ia... Ai, qual o nome? Não, é aquilo que a pessoa faz. Distrair. Ia distrair o minhocão. Enquanto a guerra ia enfrentar o Tatsu frontalmente, pra distrair ele também. E o Asaga viria pela lateral pra tentar arrumar alguma brecha pra pegar a máscara. Yeah. Até porque o Tatsu, ele tá exausto por ter usado... É, no caso eles deduziram que da última vez levou 2 horas pra ele poder recarregar. Só que agora já tinha passado 2 horas e tava pela metade. Então eles deduziram que no tempo da Terra, eles estão às 8 horas da noite, me parece, e no tempo da Terra ele carregaria totalmente às 10 somente, porque ele tinha começado às 6, já tinha passado 2 horas, então teria mais 2 horas pela frente. É, porque conforme ele vai usando o poder dele, quanto mais ele usa o poder dele, mais fraco ele fica. Então, essa vez ele demora mais. Então, eles montaram o plano baseado nisso, assim. O capítulo terminou com eles avançando, com a guerra avançando pro Tatsu. O Kabuto tá lá passando mal ainda, o Oboro ficou lá cuidando dele. É, o Oboro falou, ué, e eu não vou fazer nada? Aí a Mamiya vira e fala, ah, você vai ficar aí cuidando do Kabuto. Enfim, basicamente, o capítulo até foi simples, assim, mas, assim, o clima tá muito, muito bom mesmo, assim. Continua com o clima de sobrevivência, planinhos, temos que nos virar de alguma forma. É bem legal, tá bem legal mesmo. Eu quero saber quando terminar essa missão, o que vai acontecer, assim. Eu tô curioso. Seria uma coisa que te deixa curioso pra ver o próximo, ver o próximo, ver o próximo. Eu queria que já tivesse 10 capítulos acumulados pra ler tudo de vez. Pois é, o Aguirre falou pro Asaga que é pra ele parar de... Não, é pra ele... Que não é pra ele perder as esperanças, que é pra ele pegar o Tatsu vai sair de lá com eles e eles vão arrumar uma solução. O Aguirre tá com certeza que eles vão embora com o Tatsu, que vão conseguir reverter o feiticinho da bruxa que é aquela vez.

com a franja loura, que é o subcapitão de uma divisão A, e que pode fazer as coisas ficarem mais pesadas. Então, a relação dos dois. Só isso, o capítulo todo sobre isso. Então, enfim, continuamos sem saber. Então, será que vai ser focado só não? Porque vai ter personagem que vai ser. Que vai se transferir pra escola do Ichigo e não sei o quê. Pois é, parece que no próximo capítulo as coisas vão começar assim. Aí eu tenho que esperar pra ver. Muito curioso, realmente. Vou até baixar. Eu não vi muito do anime, vou baixar de vez esse capítulo só pra poder ver, de curiosidade. E agora os animes. Qual? Quer começar por qual? Eu gostei muito dos dois, do que eu vi, né? Do Kurenai e de Holic. E gostei muito de Holic, né? Gostamos dos dois, mas Holic foi muito bom. Ah, e aí? E aí que acabou a saga da aranha. Aranha da Ryuko. Ela é bonitinha, a aranha da Ryuko, né? Nossa, uma gracinha. Não é tão peluda quanto eu imaginei. Então conta aí, que a minha garganta tá pior. Bom, a Tanuki foi lá com os bebezinhos pro Suzuko lá salvar a fada. Ela, qual é o nome dela em português? Fada Virgem. Ah, ela foi lá salvar a Fanta. Em japonês é Zaraki Warashi. Ela foi lá salvar a Fanta Uva lá, a Sprite. Fanta Uva Sprite? Vestal Sprite. Ah, é? Vestal Sprite. O nome dela em inglês é Vestal Sprite? Vestal é o nome das sacerdotisas virgens, antigas celtas, um negócio assim. Enfim, a gente foi lá salvar a fadinha e entrou lá e, enfim, como sempre, né, rola que tem esse clima que deixa você muito aflito. Eu não sei explicar por que eu fico tão aflito assistindo anime, sabe, de Holic. Porque aquele clima, assim, que dá a impressão que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, entendeu? Aquela musiquinha, sabe, de suspense no fundo, aquela coisa meio Alice no País das Maravilhas, meio pesadelo. É, um clima meio místico também, né? Parece que tem um ar pesado ali o tempo todo. É, isso aqui não tem, só que os personagens bonitinhos falando palhaçada, só que não consegue ficar leve o clima, né? Enfim, mas basicamente, independente do clima, a história, enfim, né? Ele foi lá, chegou no mundinho lá, entrou num castelo, e aí os bebezinhos falaram, nossa, você vai lá sozinho enfrentar. Ele fala, bom, se a Yuko me mandou aqui, é porque tem alguma coisa que eu posso fazer por isso, então eu vou lá. É, ele tá mó machão, né? Nossa, eu fiquei espantado, assim, né? Ele é completamente herói de shonen, assim, né? Vou confiar no coração das cartas, vou lá. Ele entra dentro da casa lá, né? Não sei exatamente o que era aquilo. E acha lá, tá lá. E lá tem um ar muito pesado, mas essa cena foi legal, eu quero falar. O ar lá é muito pesado e ele tava meio que ficando fraco pra desmaiar. O que que ele fez? Ele pegou um vidro e apertou na mão, e ficou apertando o vidro na mão pra não desmaiar. É, no caso, a cobrinha virou lá, o raposona, a Kyubi. Pipe Fox. Kudakitsune, acho que é isso. É, enfim, Pipe Fox, na tradução em inglês, virou lá o raposão pra acompanhar ele, e aí ele acha uma moça que diz que ela é, enfim, a rainha das aranhas lá. Ela é a aranha mó. Ela é a aranhona. Aranhona, e ela tá com o olho direito, né? O direito dela tá no Ki. Tá com ela, e é muito poderoso, o olho dele é poderoso, né? Guarda o poder dele, aquele olho. É, porque tanto Tsubasa quanto o Pax, olha que o poder das pessoas parece estar no olho, tanto que quando o Shoran roubou o olho do Fai, ele pegou perna, metade da magia dele. É, o Itachi, aquele olho, sabe o que faz sentido? Ah, é, né? Aí ela tá com o olho dele, assim, ela tá adorando o olho, porque rolou essa troca, né? E ela falou assim, bom, eu tô com o teu olho, agora teu olho é meu, eu tô amando teu olho, vai ficar pra mim. Tipo, quando souberam que o olho dele foi parar lá, a Shinao tava querendo, né? Lá no mundo dos yokais, das criaturas lá. É, ela falou... O olho dele foi parar lá, todo mundo tava querendo. Ela falou, todo o panteão de folclore japoneses foi lá. Até o Saci foi pulando lá pra ver se pegava o olho e não conseguiu o olho. Pera, meu celular. O super-homem também foi lá pegar o olho. Então, Saci, Kurupi, todo mundo foi lá, ela fala e tal. Enfim, aí no caso, o que aconteceu, que a gente tinha ficado um pouco no ar, porque exatamente o Tanuki teve que ir lá salvar a fadinha. Então foi por isso, porque a fadinha foi lá intervir por ele, foi lá falar com a aranhona pra tentar recuperar o olho. E a fadinha é muito amiga deles, que você não viu na primeira temporada. Rolou. Imaginei, a fadinha é apaixonada por ele. É, eu imaginei que, enfim, deve ter tido uma história bem legal pra ela poder ir lá e tal. E uma coisa que é muito recorrente do Pax, olha, que é a troca de favores, sabe? Sempre que você faz algo pra alguém, você meio que fica devendo. E aí você faz algo pra retribuir em algum momento. E é aquele ciclo sem fim, sabe? Então a fadinha foi lá então pra retribuir. Enfim, e ela foi lá e a Aranha falou que não ia dar o olho. Por quê? Porque é legal ficar com o olho. Porque o olho vai fazer ela ficar muito, muito, muito, muito poderosa. Enfim, assim, não tô a fim de devolver da licença. E acabou com ela, deixou ela lá presa na teia dela. E ela tá lá, sabe, toda moribunda na teia. E o Atanuki, então o que ele faz? Ele tenta enfrentar, rola uma lutinha, tenta enfrentar de algumas maneiras, não consegue. A Kodakitsune começa a cuspir fogo, né? Rola uma luta até muito maneira, um suspense bem legal. Começa a pegar fogo nas teias até. O que acontece? Ele oferece o outro olho dele. Então, não, ela fala que ela não tá afim de devolver a fadinha, porque o poder dela também é foda. Então o que ele faz? Ele oferece o outro olho dele. Então, só que aí foi legal porque é uma fada com princípios. Não, é uma aranhona má com princípios, né? Então ela diz que, como assim? Então, tipo assim, a sua amiguinha aqui veio até aqui pra salvar o teu olho e você quer dar o outro olho. Quer dizer, o seu olho não significa nada pra você. É um pedaço de lixo. Então você tá querendo dizer que o sacrifício dela não foi em vão. Você tá dizendo que ela não prestou pra nada. Como é que é isso? Então não gostei disso, não vou dar olho. tem Vodafone, não vou dar nada também. Isso daqui. Bem legal isso, né? Aí é quando a Kitsune bota fogo lá nas teias, consegue liberar as araquadas, só que a Aranhona pega o olho, olha. Ela falou assim: bom, quer saber? Leva a fadinha pra você embora, agora o olho perdeu o Playboy. Engoliu o olho dele, não tem mais jeito. Aí eles desmaiam, papapá, aí acorda lá na aguinha, no mundinho da fada, a fada salvando ele, chorando, porque não consegui te ajudar, papapá. E aí ele fica lá, papapá, e aí acorda na banheira da Yuko de novo. Enfim, tá lá ele depois. O episódio termina com ele caolho na Yuko, e a Yuko é dando uma coisa pra ele. É, ela fala, aquilo é metade do olho direito do Meki. É. O Domeki pediu pra devolver, né, a visão do olho do Atanuki, e em troca deu metade do seu próprio olho pra ele. Então tá. Ele tem metade da visão do olho do Domeki. E acontece uma coisa legal que você... No olho direito dele. O Atanuki normalmente não aceitaria, mas aí rola uma coisa legal, porque como é no caso, ele já tinha aprendido a dar valor ao sacrifício que as outras pessoas fazem por ele. No caso, ele aprendeu a lição com a outra, com a Aranhona, que era vilã, ele aprendeu uma lição boa, que foi isso, foi dar valor ao sacrifício dos outros. Então, o Domeki já tinha doado metade do ouro dele, então ele tinha por dever aceitar a generosidade. Então ele aceitou, ele engoliu. Você devolveu o olho engolindo, né? Enfim. É muito estranho, né? Ele engoliu e... Mas é que ele faz qualquer olho, né? Não sei, ele engoliu e ele ficou agora com um olho verde e outro olho azul. É, um olho amarelado, né? E outro... É, com o olho normal dele. Tem uma coisa muito legal, foi uma sacada ótima com esse olho. Só que eu não vou dar spoiler. Ah, tem mais ramificações esse olho? Vai dar esse olho, ele vai ter uma função, sabe? Uma função muito boa, muito legal, muito interessante. Enfim, foi um episódio bem legal. Aí começa uma mensagenzinha muito bonita da Yu falando sobre como as pessoas estão conectadas às outras, como sempre falando sobre isso, né, e tal, e um climão bem legal, dá um, sei lá, é legal, foi um bom episódio. E Kurenai. Kurenai foi bom também. Eu que li o mangá de Kurenai, gostei desse capítulo, sabe? Porque dois primeiros capítulos de Kurenai, eu ficava, cara, pô, como assim aquela personagem ali tá agindo dessa forma, se no mangá ela é uma coisa completamente diferente? Aí nesse capítulo que começou a mostrar mais, principalmente as duas do colégio. É verdade. É, no caso, Kuroin, como é o nome dela? Quem? Nome dela. A pirralha saiu com a esportista putona. Ah, muito engraçado, a esportista putona falando de homem com ela, totalmente desiludida com os homens no prédio, não sei o que faz, e agora tu não tava entendendo nada. Mas ela tava discutindo, né? É, ela tava tentando trazer pro raciocínio dela, só que ela tava assim, né? Foi um episódio muito bom pra você conhecer os personagens esse, né? Você percebeu que ela realmente não tem muita noção da realidade mesmo. É, não tem mesmo, ela vive em outro mundo, assim, não só porque ela é criança, mas é porque realmente... Ela vive presa, né? É, então ela não sabe nada do mundo, nada. E o que elas fazem? Vão pro colégio do Kurenai. É, vão lá pra escola dele. Engraçado que rola uma impressão que a menininha, ela acha que todo o colégio gira em torno dele, assim, né? Ela acha que todo mundo no colégio são servos dele. É. Principalmente depois que ela vai no jogo de beisebol. É, não, porque ela começa a correr atrás dos esportistas e começa a pensar assim, caramba, eles estão correndo em ciclos, como é que eles vão chegar até ele, assim, né? O nome dele é como é Kuro, alguma coisa também, né? Alguma coisa, Kurenai. Kurenai e Shunkuro. Tem um Kuro no final do Shunkuro. Ela é a pirralha. Kuro e Murasaki. Isso. Tinha lembrado de Murisoki. Então, antes que a gente esqueça também, a tiazinha de óculos é a Ginko, Murakami Ginko. A outra amiga do colégio é a Yuno. É a Bênica e a esportista, eu não lembro o nome. A esportista, pode conhecer a esportista. Ah, aqui o nome dela, ó. É a Muto Tamaki. Enfim, esportista. E aqui a gente, no mangá, a gente descobre que ela é uma estudante universitária. É, alguma coisa ela tem que fazer na vida. Enfim, e aí ela começa a dizer, tipo assim, eles estão andando em ciclos, como é que eles vão chegar até o Kurenai desse jeito, né? Tipo, ela acha que tudo gira em torno dele. E ela começa a explorar a escola. A parte de beisebol foi legal, porque jogador de beisebol em japonês se pronuncia exatamente igual a servo. É, e eles vestem todos a mesma roupa. Então ela achou que fossem servos uniformizados, os servos dele. Muito engraçado. E aí a gente descobre coisas interessantes sobre a Ginko e sobre a Yuno, né? É, tipo... Que a Ginko era minha amiga de infância dele, desde o primário a gente já sabe. É, e aí agora ela trabalha de informante pra... Aquela parte eu voei um pouco. Eu sei o que ela trabalha de informante. O trabalho dela é ser informante. Pra ele, ela não trabalha pra Benica, ela faz favor pra ele. Ela não trabalha pra Benica, ela faz favor pra ele e às vezes ela descobre alguma coisa e passa pra ele. Mas aí, tanto que no final do... Se olhar umas fotos de agente de infância, eu me perdi ali. O que foi aquilo? Não entendi. Foi algo que tá... Algo que tão... Dois caras, então parece que estão pressionando um professor ou uma professora do colégio onde eles estudavam. E a informante lá, Ginkgo. O trabalho dela é buscar informação. Esse é o trabalho dela. E ela buscou informação, descobriu isso e passou pra ele fazer. Só que esse é um trabalho dela e deles, sabe? A Benica não tem nada a ver com isso. Tanto que no final do capítulo a Benica fala: ah, ele tá fazendo um trabalho pra Ginkgo. É, então. Então, tipo assim, é legal que a gente conhece um pouco mais lá. A gente descobre que ela é um pouco reprimida, né? Ela gosta dele, ela tem, eles têm toda uma história juntos. Eles tinham planinhos de crescerem juntos e fazer coisas juntos, trabalhar juntos. Ela não gosta dele estar trabalhando pra Benica, ela se preocupa com ele. Porque ela fala: ah, e quando você era criança, você falava que a gente ia ter uma loja de ramen juntos. É, então, e ela tá muito preocupada agora, porque assim, ela não acha o trabalho dele muito digno. Assim, como assim seu trabalho é sair porrando as pessoas, sabe? Como assim, sabe? Isso não dá futuro pra ninguém, entendeu? E ela odeia a Yuna, né? É, porque a Yuna fica cantando ele descaradamente. É. E aí a gente descobre que ele morou com a Yuna até uns anos antes, morou na casa dela, o avô dela. Treinando artes marciais com o avô dela. Okay. E no mangá tem uma coisinha a mais que eu já sei. Ah, tá. Tu não conta que é capaz de revelar depois no anime, né? Bem provável. Se você acabar e não revelar, você diz. Eu vou ler. Tipo. Foi legal eu ver disso nesse capítulo, porque eu vi: ah, tá. Aí é o mesmo personagem, né? Só o mesmo nome, não. Inclusive, nas incursões pela escola, quando a Murasaki encontra com a Yuna, quando descobre o sobrenome dela, vira e fala, tipo assim, não, ninguém comentou, né, da minha família com vocês e tal. Tipo assim, a gente vê que tem uma ligação entre a família da Yuna e os Kuroin. A gente não sabe ainda do que se trata essas famílias direito, mas a gente tem alguma ligação. E quando ela vai contar pra menina do que se trata exatamente, Kurenai liga pra garotinho, que já descobriu que ela tá lá na escola, né? E aí, correrias e todo mundo se encontra e não sei o que, dá uma confusão e... Enfim, no final, à noite, ele vai fazer o trabalho da Ginkgo, vai lá pro jardim de infância, a Murasaki escuta ele falando no celular, e o que que faz? Vai seguir ele. E aí a Yui vê e fica desesperada, né? Acaba assim, ele indo fazer o teu trabalho, a garotinha indo, e a outra seguindo pra ver que bicho que vai dar aquilo. É, a Benica falou, não faz nada, a não ser que seja extremamente necessário. Então parece que a Murasaki vai descobrir qual é o trabalho do Kurenai. Isso foi o básico da história, porque esse episódio foi bem rico de referências, de detalhes, da psicologia de cada um dos personagens. Foi bem interessante pra gente conhecer a galera, assim. Agora tá dando pra gente linkar muito bem os personagens. Graças a Deus. Ainda tem muitas pecinhas quebra... Porque o Kurenai quebra-cabeça, né, cara? Pega quebra-cabeça e mistura. Aí você vai... Não é uma história complexa, pelo visto. É uma história simples, porém ela tá toda embaralhada. Ela só é assim... É tipo assim, ela não é uma história complicada. Ela só é uma grande verdade que tá sendo contada aos poucos. Então dá a impressão que é uma coisa muito complexa, só que não é. É como se tivessem várias camerazinhas por todos os lugares do espaço. E todo acesso que a gente tem é as fitas dessas câmeras. Não tem ninguém que pode chegar pra gente e contar o que aconteceu, sabe? Então a gente tudo que a gente pode fazer é observar pedaços das vidas deles. No final, assim, é só uma simples história sobre pessoas. E sobre seus dramas, sobre seus relacionamentos. Só que, enfim, tem todo um tempero por trás. Tá bem legal. Um grande lançamento mesmo. Agora, aquele osso, aquele cotovelo do Kurenai, tanto no mangá quanto no anime, até agora ninguém explicou nada. É, aquele poder mutante dele esquisito, né? É um grande... A super força dele pode vir do treinamento, de artes marciais, blá, blá, blá. Talvez ele tenha tomado alguma coisa, ou feito alguma experiência bizarra que tenha ficado com isso, e isso é uma espécie de efeito colateral, não sei. Kurenai vai resvalar agora por um caminho mais de ficção científica, quem sabe? E Code Geass, é bom lembrar, gente, que esses três capítulos que a gente fala aqui, eles não são os capítulos que saíram lá pra sexta-feira, quinta-feira, sábado. Por quê? Porque normalmente a gente grava no domingo e tá perto demais. Corre, às vezes tem sub, mas corre o risco de não ter. Então, pra não correr esse risco, a gente pega o capítulo da semana passada. Então, já saiu 4 dos 3. Só que a gente tá comentando o 3 dos 3, porque quando a gente tá gravando, eu não vi ainda, mas provavelmente não tem sub de nenhum, ou talvez tenha sub só de Code Geass. É, vai sendo aos pouquinhos, né? Então, a gente comenta do que já tem no mercado disponível. Porque não rola da gente perder nosso domingo assistindo e gravando, né? Então a gente costuma assistir lá pro sábado, pra sexta, e gravar no domingo. Então, Code Geass é porque alguém fez um comentário no blog falando que o que eu tinha dito sobre o Geass do rolo não procedia. E realmente não procede, mas porque ele já tinha visto o episódio 3 e eu não. Agora eu vi o episódio 3, o que a gente descobriu nesse episódio? O rolo, o Geass do rolo, ele não se teletransporta, ele para o tempo. E ele não para o tempo todo. Parece que ele para só a percepção que as pessoas têm do tempo. Porque quando ele parou o tempo, as pessoas ficaram paradas, mas tinha uma água ainda caindo, sabe? A água continuou caindo, a água não parou. O capítulo todo são planinhos, né? Do zero lá, do... A gente vê os zeros pronunciando, na verdade é a Shih Tzu, não é o zero. Todo mundo acha que o zero não... Aí o rolo liga pro Lelouch pra ver se era o zero, né? Porque se ele estivesse lá pra ser pronunciando, ele não poderia responder. O Lelouch atende, aí o rolo fica como assim, como ele pode estar lá e tacar ao mesmo tempo. O Lelouch já sabe que o rolo, na verdade, não é irmão dele, então provavelmente tá ali pra espionar ele. E ele começa a fazer pegadinhas pra pegar continuar, irmão. Os dois, eles continuam vivendo como se fosse, fingindo que eles estão na mesma vida, mas os dois ficam tentando arrumar brechas um no outro. O Rolo, ele tem no celular dele um coraçãozinho, tipo, que abre, que tem nas fotos, que ele não deixou. O Lelouch, uma hora, quis olhar e ele não deixou de jeito nenhum. E eu, no pronunciamento do Zero, a Ceci que tava lá se pronunciando, mas a voz era gravada. Enfim, né? É, passou o relacionamento do Rolo, o relacionamento de todos os personagens entre si, da Shih Tzu com a Karen, do pessoal. A gente descobre também que o pessoal da China, eles têm um certo interesse nos Cavaleiros Negros, que parece um interesse bom, não um interesse ruim. Afinal, eles ajudaram, inclusive, os Cavaleiros Negros, só que no final a coisa muda um pouco de figura, e o Lelouch, ele começa com um plano de atacar um shopping, porque pelo que parece, ele parece que tá querendo resgatar boa parte dos Cavaleiros Negros que estão presos, e pra isso ele tem que fazer alguma coisa, e ele resolve atacar esse shopping. Ele vai no shopping com a Shirley, que é a tia que estuda com ele, que no primeiro, inclusive, mostra um pouco do sentimento dele, lembrando de ter apagado as memórias dela e com um pouco de remorso, porque ele, como Zero, ele matou sem querer o pai dela, porque eles estavam lutando lá numa montanha, ele causou um deslizamento pra vencer, só que o deslizamento foi além do que ele imaginava e inundou uma cidade. Inundou, né, entre aspas, porque na água. Uma cidade. E o pai da Shirley morreu nisso. Hã? Terror. É, seu terror, isso. O pai da Shirley morreu nisso, então ele apagou a memória dela pra ela não sofrer muito e tudo mais. Até porque a Shirley descobriu que ele era Zero, eu acho. E a Shirley era apaixonada por ele. Aí era todo um planinho dele entrar pra experimentar uma roupa. Aí ele saía e ele tinha que enganar o Rolo também, porque o Rolo tava junto, perseguindo, e o Zero aparecia lá no outro canto. Não lembro direito exatamente como isso aconteceu. Sei que no final, tudo tinha dado certo, tava o Rolo, a tia, a Vileta, que é a que tá agora infiltrada como professora pra tomar conta dele, que ela é do governo, e o Rolo numa sala, e ele tava com uma arma apontada pro Rolo, e o Rolo para o tempo, e aparece o Rolo apontando a arma na cabeça dele, e o capítulo termina assim. Na verdade, eu esqueci de dizer também, mas a Confederação Chinesa se voltou contra os Cavaleiros Negros e começaram a atacar os Cavaleiros Negros que estavam se refugiando dentro da Confederação Chinesa. Com o plano do Lelouch ser todo perdido pelo Rolo, pelo guias do Rolo, que ele não sabia que o Rolo tinha um guias. Ele acabou de descobrir que o Rolo tinha um guias. Eu acho, esse capítulo eu vi um tempinho. Então, se eu esqueci de alguma coisa, crianças, olha só, eles não participam, mas eu vou pedir. Avisem, tá? Se vocês não avisarem, eu vou assistir o 4, vou lembrar. Eu não sei se cabe uma piada infame agora, mas o de guias está todo enrolado. Mas, assim, agora, uma pergunta que eu tava lendo comentários por aí, uma pergunta interessante. Se ele para a percepção de tempo, como ele fugiu da explosão do prédio no segundo episódio? Porque se ele para a percepção de tempo, ele não pararia a explosão. Como ele fez pra fugir? É verdade, faz sentido. E outra coisa é que, pelo visto, ele pode usar o Guias mais de uma vez na mesma pessoa, ao contrário do Lelouch. Porque ele já havia usado o Guias no Lelouch durante a luta dentro da Torre de Babel, e agora usou novamente. Mas assim, nada disso que a gente falou hoje é importante. O que verdadeiramente importa é cadê o padre? Cadê o padre? Eu já vi uma foto, muito engraçada. Eu também, já sei até qual foto que você vai falar. Ele chegando aí de loja? Aham. Então, dizem que tá lá. Saiu o 9º episódio, apareceu o padre ou não? Não apareceu o padre. Peraí, deixa eu lembrar se ele não apareceu lá no fundo. Ele não é o Mr. Echo, não? Ele não é o Mr. Echo, o Mr. Echo. Que fosse ele também. Ele tá morto, pô, faz tempo. Porque na verdade a nossa imprensa tá causando um problema. É o seguinte: a gente quer saber do padre, mas ele só sabe falar da Isabella Nardone. Aham. Parece o Nardini. Nardini. Então assim, eu não aguento mais, eu não quero mais saber da Isabella. Morreu, sabe? Agora eu quero saber do padre, que ele tem chance de estar vivo em Lost, ou seja, muito mais interessante. O padre Chaves, que você barrou nos balões. Eu não sabia que isso acontecia na vida real. Pois é muitos, muitos balões, né? Isso é isso que sim que é importante. Então pesquisem, mandem e-mails onde está o padre. Onde está o padre? E é isso, tchau. Até a vista.